2.1.3 – Aplicações dos modelos de linguagem. Os modelos de linguagem têm um vasto campo de aplicação, vide figura 2, com destaques para geração de texto, criação de artigos, poemas, scripts, e-mails, etc. Tradução automática, tradução de textos de uma língua para outra. Resumo de textos, geração de resumos concisos de textos longos. Chatbots, criação de chatbots capazes de conversar de forma natural com os usuários. Assistentes virtuais, desenvolvimento de assistentes virtuais que podem realizar diversas tarefas, como agendar compromissos e responder perguntas. Pesquisa por voz, reconhecimento e interpretação de comandos de voz para buscas e interações. Análise de sentimentos, identificação e categorização das emoções presentes em textos, como opiniões, comentários ou avaliações. Na figura 2 que temos aqui, somos convidados a explorar o universo de aplicações dos modelos de linguagem, ferramentas que estão transformando a maneira como interagimos com a informação e com a tecnologia. No centro, visualizamos o modelo de linguagem como um ponto de convergência, um motor que impulsiona diversas funcionalidades. Mas o que exatamente é um modelo de linguagem? Imagine um sistema que aprende a estrutura e o significado da linguagem humana a partir de uma vasta quantidade de textos. Ele identifica padrões, relações entre palavras e frases e assim consegue gerar textos, traduzir idiomas, responder perguntas e muito mais. A partir desse núcleo central, ramificam-se diversas áreas de aplicação. À esquerda, vemos o atendimento ao cliente impulsionado por chatbots, que utilizam modelos de linguagem para responder perguntas frequentes em sites, oferecendo suporte instantâneo e personalizado. Mais abaixo, a área de resumos automáticos demonstra a capacidade de condensar informações complexas, como longos relatórios corporativos, em versões mais concisas e acessíveis. E, claro, a pesquisa por voz, que nos permite buscar informações na web sem a necessidade de digitar, uma facilidade que se tornou comum em nossos smartphones e assistentes virtuais. Do lado direito, a geração de textos se destaca, com a criação de descrições de produtos para e-commerce, um processo que antes demandava tempo e esforço manual. Os assistentes virtuais também se beneficiam, agendando compromissos e respondendo a perguntas comuns de forma eficiente. E, em um mundo cada vez mais conectado, a análise de sentimentos se torna crucial, monitorando a percepção de uma marca nas redes sociais, permitindo que as empresas compreendam a opinião pública e ajustem suas estratégias. Por fim, a tradução automática quebra barreiras linguísticas, traduzindo documentos técnicos do inglês para o português e vice-versa, facilitando a comunicação global. Em resumo, os modelos de linguagem são ferramentas versáteis que estão revolucionando a forma como interagimos com a informação, automatizando tarefas, facilitando a comunicação e abrindo novas possibilidades em diversas áreas do conhecimento. Sua capacidade de compreender e gerar linguagem humana os tornam elementos-chave na era da inteligência artificial, impactando desde o atendimento ao cliente até a análise de dados em larga escala.